Mais ou menos assim, ó. E ela gosta de um rolê pra dançar, pra curtir, pra zoar. Quando chega a sexta, ela se empolga. Gosta de beber, de fumar, desce mais vodka. Pro cara conquistar, tem que ser foda. Gosta de um rolê pra dançar, pra curtir, pra zoar. Quando chega a sexta, ela se empolga. Gosta de beber, de fumar, desce mais vodka. Pro cara conquistar, tem que ser foda. Menina veneno, atitude, personalidade. Decidida no que quer, mulher de verdade. E eu, vagabundo, sonhador, na missão de conquistar, de dominar teu coração. Mas não é fácil não, e aí eu considero. Tem várias no meu pé, mas é só uma que eu quero. Tudo que vem fácil, vai fácil, diz o ditado. Mas pra te ter, já vale a pena ter lutado. Tem vários tentando te ter, chamar pro rolê, pagar de patrão. No fim fica eu e você, ali no meu quarto, num edredom. Minha Cinderela da favela, da favela, da favela. Legalize, legalize, legalize, yeah. Eu e você, legalize total. Eu e você, legalize total. Ela gosta de um rolê pra dançar, pra curtir, pra zoar. Quando chega a sexta, ela se empolga. Gosta de beber, de fumar, desce mais vodka. Pro cara conquistar, tem que ser foda. Gosta de um rolê pra dançar, pra curtir, pra zoar. Quando chega a sexta, ela se empolga. Gosta de beber, de fumar, desce mais vodka. Pro cara conquistar, tem que ser foda. Estamos afim, eu vou te sequestrar e vou roubar você pra mim. Me ganhou no charme, me namora style. Mais ricado, baile, me iludi, não vale não. Tem tudo aquilo que um cara sempre quis. Só que é da vida um final feliz. E ela é toda envolvente, virou minha mente. Essa mina é quente, a mais alta patente. Uhum. Se ligou no que eu falei, então vem, vem. Me faz voar, me tira todo ar. Pega meu coração, que eu quero te levar pra outra dimensão. Minha Cinderela da favela, da favela, da favela. Legalize, legalize, legalize, yeah. Eu e você, legalize total. Show livre, eu e você, legalize total. Ela gosta de um rolê pra dançar, pra curtir, pra zoar. Quando chega a sexta, ela se empolga. Gosta de beber, de fumar, desce mais vodka. O cara conquistar tem que ser. E ela gosta de um rolê pra dançar, pra curtir, pra zoar. Quando chega a sexta, ela se empolga. Gosta de beber, de fumar, desce mais vodka. O cara conquistar tem que ser foda. Cinderela da favela. Ela é a Cinderela da favela. Eu e você, legalize total. Eu e você, legalize total.